Shalom Adonai, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, nós vamos compartilhar o Salmo de número 104. Eu desejava ter compartilhado ontem, mas não foi possível, estava no hospital, mas vai tudo bem, tudo sob controle do Senhor. Então, compartilho hoje com vocês o Salmo de número 104. Antes de compartilhar, rapidamente, eu insisto com você, ore ao Senhor. Ore para que mais pessoas ouçam essas pequenas mensagens. Nós já temos, até agora, já passamos disso, né? Isso foi quando nós fechamos o mês passado, março. 223.230 pessoas já ouviram os áudios, ouviram os vídeos que a irmã Vivian postou também no blog. Então, essa é a somatória total do WhatsApp e do blog nesses 3 anos de trabalho. E nós queremos continuar avançando, falando para mais pessoas, por isso eu peço a você, divulgue a mais alguém, alguém da sua igreja, um amigo que não é de igreja nenhuma, um conhecido que deseje receber uma palavra, divulgue, se comprometa com isso. E ore ao Senhor, ore para que mais pessoas, para que a gente possa dobrar esse número e no tempo de Deus possa atingir. Eu não vou ficar, como disse a vocês, falando, eu digo agora e depois devo falar daqui uns 3 meses, como nós estamos caminhando, mas eu quero que você saiba que Deus tem nos abençoado muito nesse trabalho. São 223 mil almas, 230 pessoas que ouviram essa palavra em 20 nações, mais de 20, algumas localidades provavelmente onde o evangelho é proibido e o Senhor tem nos feito chegar até lá. É nossa intenção até ampliar esse tipo de anúncio através de meios de comunicação social. Então, ore por nós, ore por esse trabalho, divulgue, passe para mais alguém. Você pode passar para mais alguém, conhecido, um amigo, você pergunta essa pessoa se ela aceita e diga para ela, se ela não quiser ouvir, não ouça. Naquele dia, ou não quer ouvir na segunda, na terça, pode ouvir na quarta, e se não quiser ouvir em nenhum dia da semana, ouve no sábado, ouve no domingo, ou depois de uma semana, se tiver com muitas mensagens e tiver outros grupos também, aí deleta o da semana, mas continua recebendo a mensagem para aquela hora que Deus vai falar ao coração. Então peço a você que ore, peço que divulgue e peço que você consiga só mais um. Nós estamos sempre trabalhando por isso, né? Mais um a ouvir, mais um a se arrolar nesse grupo e mais um, quem sabe mais um a ofertar. Nós temos um projeto de, como eu disse, colocar as mensagens em outros meios de comunicação. Isso demanda tempo, dinheiro, recurso. Então, invista em nossas vidas e invista na expansão do Evangelho. Se você quiser investir particularmente nesse projeto, eu passo para você o Pix agora. É 247-190-158-1. Meia, repito, 247-190-158-16. E com relação a outros países, você que tem contato, hoje eu tive contato com irmãos amados que têm familiares fora do país, divulgue o blog. O blog é Blog Logos 7. Ponha só o número. bloglogos7.blogspot.com. Repito também, bloglogos7.blogspot.com. E você vai nos ajudar a divulgar no Brasil e fora do Brasil. Conto com você. Vamos ler o Salmo de número 104 e fazer daquela maneira. Lemos o Salmo, porque a palavra é poderosa para operar. Só na leitura da palavra ela é poderosa para operar na sua vida. Totalmente inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus e apta para edificar vidas e operar maravilhas na vida das pessoas. Então vamos ler a palavra, depois vamos fazer alguns destaques no texto, breves, e uma palavra pastoral de encerramento. Espero concluir, já gastei 6 minutos, então espero concluir aí nos 36 a 40 minutos no máximo. Muito bem, Salmo de número 104. Hino a Deus, o Criador, bendize, ó minha alma, o Eterno. Senhor meu Deus, tu és deveras grandioso, estás vestido de majestade e magnificência, vestido de esplendorosa luz, como num manto. Ele estende os céus como uma tenda e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Aleluia! Dos ventos faz seus mensageiros e dos seus ministros labaredas de fogo. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Aleluia! Como se estendesses sobre ela um manto, assim a cobriste com os oceanos, as águas cobriam as montanhas. Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir, puseram-se em fuga ao ribombar dos teus trovões. Subiram pelos montes, escorreram pelos vales, para os lugares que tu mesmo lhe designaste. Estabeleceste um limite que não pode ultrapassar, nunca mais voltarão a cobrir a terra. É ele quem faz jorrar a fonte nos vales, elas correm por entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. É ele quem, dos seus altos patamares, rega as montanhas e a terra sacia do fruto das suas obras. Faz brotar a erva para o gado, as plantas que o homem cultiva, tirando da terra o alimento. O vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. As árvores do Senhor saciam-se e os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais os pássaros fazem seu ninho, em cujos cimos a cegonha tem pousada. As altas montanhas pertencem às cabras montesas. Os penhascos dão abrigo aos roedores de várias espécies. Foi ele quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Quando desdobras as trevas, faz-se noite, na qual rondam as feras da selva. Os leões rugem por alguma presa, buscando de Deus seu alimento. Mas ao nascer do sol, recolhem-se e vão se deitar nos covis. O homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o pôr do sol. Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste-as todas com perfeita sabedoria. A terra está repleta de tuas criaturas. Eis o mar vasto e profundo. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, minúsculos e enormes. Por ele singram os navios e também o Leviatã, que criaste para com ele se divertir. Todos esperam em ti que lhes dês alimento no devido tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a mão e eles se fartam de bens. Escondes a tua face e eles se perturbam. Se retiras o seu alento, perecem e voltam a seu pó. Quando envias o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em suas realizações maravilhosas. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca as montanhas e elas fumegam. Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios sejam extinguidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvado seja o eterno. Aleluia. Aqui no versículo 35, nós temos o encerramento do Salmo de número 104. Louvado seja o Senhor pela sua santa, bendita e poderosa palavra. Vamos para a segunda parte, então? A segunda parte com alguns destaques para você. Logo no versículo 1, o texto diz: Bendize, ó minha alma, ó eterno Senhor meu Deus, tu és deveras grandioso, estás vestido de majestade e magnificência. Queridos, o mesmo apelo do salmo anterior. Porém, aqui, o poema sagrado reflete a contemplação das forças e das maravilhas da natureza. Essa é a especificidade do Salmo 104. O salmista canta a glória do seu Criador e sustentador. Oferece um vislumbre do mundo angelical, como no versículo 4. E, de passagem, menciona o ser humano, pois seu foco é a criação dos elementos e de todos os seres vivos ao seu redor, que ele considera o manto esplendoroso e original com que o Criador se vestiu no princípio das eras, com o objetivo de revelar sua glória ao universo. O segundo destaque, irmãos e irmãs, está no versículo 3. Deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Olha que beleza de poesia, irmão, irmã. O poeta do Senhor, aqui o salmista, usa belas e significativas metáforas, que são figuras de linguagem, para demonstrar o poder, a criatividade e o amor de Deus. A palavra hebraica original, traduzida por aposentos no singular, refere-se a um quarto especial no andar superior da casa. Isso havia nas casas hebraicas, nas casas de Israel no passado. Uma espécie do que nós conhecemos por cenáculo, onde Jesus tomou a última ceia com os discípulos. E também como em 1 Reis, 1º livro de Reis 17, 19, 2 Reis 1, 2, Marcos 14, versículo 15, Atos 1, 13. Então, segundo a linguagem figurada do Antigo Testamento, das águas acima da tenda, o Senhor derrama chuva para rejuvenescer a terra. As nuvens são como carruagens adornadas de majestade, glória a Deus. Ainda hoje à tarde, eu enviei uma pequena palavra para uma família muito querida, família do irmão Freitas, da irmã Marileia, e uma pequena palavra é um salmo também, glorificando o nome do Senhor e estabelecendo uma direção para suas vidas. Também enviei para o meu sobrinho aqui em Belo Horizonte. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. No versículo 4, há uma referência interessante. Dos ventos faz os seus mensageiros e dos seus ministros labaredas de fogo. Preste bem atenção nesses mensageiros que devem ser labaredas de fogo. O poder justo, amoroso e criador de Deus é ilimitado. Tanto pode transformar seus mensageiros em grandes forças cósmicas. Cósmico vem de cosmos, que significa mundo. Então ele pode transformar seus mensageiros em grandes forças para atuar nesse mundo tenebroso contra as forças do mal. Como pode usar essas forças a seu serviço e missão? Só uma curiosidade, a expressão original hebraica, traduzida aqui por mensageiro, em grego, angelos, pode igualmente significar anjo, então anjo significa mensageiro, ou ministro, como ministro da palavra, como nós somos ministros da palavra. E tanto os anjos têm que ser labaredas de fogo, fogo do Altíssimo, como os pregadores devem ser labaredas de fogo. Ah, irmãos, a igreja está com saudade. A igreja do século XXI está com saudade dos grandes mensageiros, não grandes por conhecimento, por habilidade de falar, por retórica, por conhecimento político, social, geográfico. Não, a igreja está com saudade de mensageiros que são labaredas de fogo. Os anjos são labaredas de fogo. E nós, mensageiros da palavra, temos que ser labaredas de fogo também. Que quando ministramos, as pessoas sentem arder o seu coração. Sentem que o seu coração, usando a frase de Wesley, sentem o seu coração estranhamente aquecidos pela palavra aleluia. Para quem não conhece, Wesley foi um grande avivalista do século XVIII. Criaste a terra assentando-a sobre base firme para que seja para sempre indestrutível. Agora, no versículo 7, um quarto destaque. Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir, puseram-se em fuga ao ribombar dos teus trovões. Olha que beleza, de novo, de metáforas. É uma alusão ao terceiro dia da criação, esse versículo. E ao poder criador da palavra de Deus. Olha, palavra de Deus, irmãos, tem poder. Não é que toda a palavra tem poder, não. A palavra de Deus tem poder. E elas podem realizar uma obra maravilhosa. É claro que esse texto, embora a BKJA não destaque, também está se referindo ao dilúvio, quando as águas foram abaixando. Achei até interessante eles não terem destacado isso. Mas é claro que no versículo 7 nós temos uma referência ao dilúvio lá no Gênesis. Um quinto destaque está no versículo 9. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, nunca mais voltarão a cobrir a terra. Tanto relato da criação, como relato da nova criação com o dilúvio. Com segurança, irmão, irmã, Deus estabeleceu a porção seca da terra, em contraposição aos céus e aos oceanos. Você percebe isso em Gênesis 1, no Salmo 24, no Salmo 93, no Salmo 96. São vários salmos. O Senhor firmou um limite. Você percebe isso no relato da criação, a fim de que a terra habitável jamais seja dominada pelo mar. Especificamente aqui, falando da criação, mas se você for para o dilúvio, você vê que na nova criação, ali no dilúvio, o Senhor vai estabelecer esse padrão também. Um sexto destaque está no versículo 10. É Ele quem faz jorrar as fontes nos vales. Elas correm por entre os montes. Olha que beleza, que maravilha. É Ele que faz jorrar as fontes nos vales. É Ele quem umedece os vales. Então, a palavra que eu disse aos irmãos hoje, é Ele quem gera essa umidade que nós precisamos para a vida. Ele que faz jorrar as fontes nos vales, até nos vales mais áridos. Elas correm por entre os montes. Com segurança, então nós podemos afirmar que a terra é o jardim florescente da vida criada por Deus. E o ser humano, o ápice da sua criação. Meu irmão, minha irmã, você é a imagem e semelhança de Deus, é o ápice da criação. E se o pecado nos destituiu da glória de Deus, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você vai fazer parte dessa recriação, dessa nova criação, porque você é o ápice da criação de Deus. O que fizemos do planeta que Deus nos deu para cultivarmos e sermos felizes? Nós podemos perguntar. Não fizemos nada. Foi Deus quem fez. Em seguida, temos uma descrição do amor leal e cuidadoso de Deus em sustentar todos os seres vivos no mundo que criou. Mencionei isso nas mensagens para esses queridos familiares. A dádiva das águas de baixo irrigando as ravinas do Neguebe. O Neguebe é muito curioso, irmãos, porque há momentos onde ele fica totalmente seco. E de repente, não mais que de repente, o Senhor irriga e faz com que o Neguebe volte então a ter as águas. Por isso ele é citado na Bíblia. E a dádiva das águas de cima, falando de Deus, irrigando as regiões altas de Israel, onde se estabeleceram os principais campos cultivados. Só para você saber, a terra de Israel está entre dois grandes montes. Tá bem? Há um monte do lado esquerdo, um monte do lado direito. Israel é como um vale. E o Senhor faz umedecer esse vale. O Líbano, com as suas árvores gigantes, muitas aves e animais alpinos formam uma sinopse do jardim de Deus na terra. Muitos textos vão falar sobre isso. Nenhuma criatura, por mais simples que seja, escapa ao cuidado meticuloso de Deus. Ora, se Deus cuida de todas as criaturas do universo, Aqui nós estamos falando do mundo que conhecemos. Os hebreus estavam falando do mundo que eles conheciam, tá certo, salmista? Mas no universo, imagine quantos seres que Deus criou. E o Senhor cuida de cada um deles. Ora, se o Senhor cuida de cada um dos seus seres no mundo ou no universo, ele não vai cuidar de você? Ele não vai regar você, sua vida, regar o seu coração? Ele não vai ajudar você a preservar essa irrigação? Ele não vai ajudar você a fincar suas raízes no mais profundo do seu ser, do seu coração, e extrair dali a umidade necessária? Se ele faz isso no deserto, como ele não vai fazer conosco? Ele fará sim, e bendito seja o Senhor por isso. O sétimo destaque está no versículo 19. Foi ele quem fez a lua para marcar as estações e o sol conhece o seu ocaso. Isso nós sabemos que os hebreus, né, depois israelitas e depois judeus, contavam os dias a partir das estações, da lua. Tantas luas, uma lua, duas luas, três luas, quatro luas, eles marcavam o tempo pela lua e marcavam também as estações. Os principais astros desse mundo, astros cósmicos, o Sol e a Lua, foram criados para ordenar o ciclo da vida, o tempo, as épocas, as estações, como nos diz Eclesiastes 3, de 1 a 8, Gênesis 1, 14. O oitavo destaque está no versículo 26. Por ele singram os navios e também o Leviatã. Guarde bem essa palavra, depois foi usado até por filósofos no início da Idade Moderna, o Leviatã. Que criaste para com ele se divertir. Só que Deus se diverte com Leviatã. Diverte com esse monstro marinho que fazia parte da compreensão hebraica do que havia nos mares. O salmista reduz, metaforicamente, mais uma vez, o enorme e terrível monstro dos mares. O Leviatã era considerado um monstro, e esse monstro habitava os mares para eles. É bom você lembrar que eles não tinham o conhecimento dos mares, dos oceanos, como nós temos. Então eles achavam que havia monstros. Isso está presente na mitologia hebraica, que não é tão vasta assim, mas há uma presença mitológica na compreensão hebraica também. A condição de o Senhor reduz esse monstro dos mares à condição de animalzinho, animalzinho de estimação de Deus, que brinca inofensivo pelos oceanos do planeta. Nos anos 80 do século 20, desenvolveu-se uma teologia da batalha espiritual que alcançou, afetou a toda a igreja. Trouxe coisas positivas para que nós pudéssemos não cochilar contra as hostes do maligno, contra as estratégias do maligno. Trouxe isso de positivo, como diz o texto de Efésios, para que nós mantenhamos a espada do Espírito, que a palavra, o escudo da fé, o capacete da salvação. Isso foi maravilhoso. Mas teve um problema nessa teologia da batalha espiritual. É que os irmãos começaram a compreender, preste bem atenção nisso, que você ainda pode estar pensando assim. Começaram a compreender que Deus e o Leviatã, ou o maligno, ou o monstro, a besta dos mares, eles tinham um poder semelhante. Mas não. Deus e Satanás não têm o mesmo poder, não têm um poder semelhante. Para Deus, ele criou, até as hostes malignas, são para ele como animaizinhos. E como eles são animaizinhos na mão dele, ele se diverte com esses animaizinhos. Eu não estou dizendo que há esses monstros nos mares, né? Isso era da mitologia hebraica. Estou só dizendo, na batalha espiritual, não fique você dizendo assim, inquieto. Foi a palavra de hoje a dois ramos da família. Não fique você inquieto, achando que o Leviatã é capaz de obstruir o processo da sua vida, é capaz de atrapalhar, é capaz de vencer a Deus. Ele pode até tentar atrapalhar e atrapalha quando os cristãos cochilam e não usam o seu poder, a sua autoridade, autoridade na palavra. Ele atrapalha, mas ele jamais pode ser comparado a Deus. O seu poder jamais pode ser comparado a Deus. Deus é soberano. E como Deus é soberano, ninguém pode resistir ao plano dele, à hora dele, à data em que ele estabeleceu para que as coisas aconteçam, a forma como as coisas devem acontecer, tá bem? Deus estabelece o tempo, a hora, a forma, tudo está na mão do Criador. Ele é quem tem poder para todas as coisas. Ah, pastor, mas então o inimigo não atrapalha? Ele tenta atrapalhar. E ele atrapalha aqueles que não usam a sua fé em Deus soberano. Também atrapalha aqueles que acham que tanto Deus como Leviatã ou o maligno têm um poder semelhante. Se você cair nessa cilada, ele vai tentar convencer você de que ele, o maligno, tem o mesmo poder que Deus tem, e não tem. O Leviatã não tem esse poder. Ele não tem nenhum poder se Deus não lhe tivesse concedido. Nós temos que tomar posse disso. E se tomamos posse disso, nós nos desagarramos dessa ideia incorreta da batalha espiritual, onde parece que Deus e o diabo são a mesma coisa, ou são forças que podem se contrapor na mesma intensidade. Não! Deus é infinitamente maior e tudo está no controle dele, e tudo é para a glória e honra dele. E o Senhor nos dá vitória em todo o tempo. Basta que não caiamos na cilada de cochilar, esquecer a nossa comunhão com Deus. Segundo, de considerarmos que o maligno tem a mesma intensidade do poder de Deus. Não tem. Tá bem? Se você compreender essas coisas claramente, ele nada pode fazer. Por isso ele vai tentar enganar de todas as maneiras. Até com essa teologia da batalha espiritual, em alguns casos ele enganou muitos crentes e ainda engana. Parece que o diabo pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, da maneira que ele quiser. E não é assim. Quando Deus olha para ele, quando Deus o encara face a face, quando Deus se propõe a colocá-lo no seu lugar, ele vira um animalzinho e que não pode fazer nada contra o Senhor. Aleluia. O nono destaque está no versículo 32. Ele olha para a terra, o Senhor, e ela treme. Irmãos, quando o Senhor olha para a terra treme. Ele toca as montanhas e elas fumegam. O que significa isso tudo? Que o Senhor é poderoso. Deus é maior. Irmão, irmã, afirme isso para você agora. Deus é maior. É maior que todo obstáculo. É maior que toda adversidade. É maior que toda luta. Deus é maior que todo universo. É maior que toda criação. O Senhor pode desfazer absolutamente tudo o que ele criou com um mero olhar ou um simples toque das suas mãos. Deus é o doador da vida e Deus é o renovador da nossa vida, do nosso ser. Tá bem? Me lembro quando Jesus foi detido, segundo o Evangelho de João, e ele diz: a quem vocês procuram? Os soldados do templo e alguns sacerdotes, e provavelmente alguns soldados romanos também podem ter acompanhado. Quem vocês procuram? Ele diz: é Jesus de Nazaré, eles disseram. E ele diz: eu sou. Assim como o Pai se apresentou no passado, lá no Êxodo, dizendo: eu sou. Moisés perguntou: que nome eu vou dar para o meu Deus, para ele libertar o povo hebreu do Egito? Aí o Senhor respondeu: diga para eles que o eu sou te enviou. E eu digo para você agora: o eu sou está declarando vitória para nós. E ninguém, ninguém, rigorosamente ninguém, nenhuma força maligna pode derrotar aquele que anda em comunhão com Deus. Ninguém pode derrotar, porque ele é. Eu sou o Senhor. Aleluia. E nós somos nele. Nós somos nele. Nós somos parte do corpo glorificado dele, a igreja. Nós somos parte, fomos enxertados na videira verdadeira, que é ele. Então, nós somos parte dele. Para encerrar, versículo 35 diz assim: que os pecadores desapareçam da terra. Isso está para acontecer, irmãos, irmãs. E os ímpios sejam extinguidos. Isso também está para acontecer. Num piscar de olhos, isso vai acontecer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Uma vida de sincero e humilde louvor ao Senhor pode transformar em alegria todas as relações humanas. Que a terra seja purificada do início ao fim, do único elemento que a macula, que é o pecado, em todas as suas formas e sutilezas. Que o Senhor prevaleça sobre tudo em sua vida. Aleluia. Para encerrar, eu deixo uma palavra pastoral bem breve. Salmo de número 104, minha proposição, louvor ao Criador. Louvemos ao Deus eterno, que está vestido de majestade e glória. Ele é o Pai das nuvens e voa nas asas do vento. O ar se movimenta, levando suas mensagens, e a terra firmada nele, o Senhor, não será abalada. Louvemos ao Criador, que fez as montanhas e as águas, os vales e as nascentes, os animais e os rios, os pássaros e as árvores do campo. Ah, glória a Deus! Louvemos aquele que envia chuvas para os montes e bênçãos para a terra. Repito para as famílias com quem falei hoje: o Senhor umedece a terra. Ele dá o crescimento às pessoas e à natureza. Ele produz alegria e fortalece o seu povo. Louvemos ao Senhor, que criou o tempo das festas, estabeleceu o sol e a lua. Todos os animais reconhecem a hora de dormir e despertar, assim como o ser humano. Há um tempo de levantar e trabalhar, há um tempo de dormir e descansar, há um tempo de levantar e trabalhar. Louvemos ao Deus eterno, que tem realizado infinitas coisas em nossas vidas, em sua sabedoria e em todo o universo, benefícios inumeráveis para a glória de seu nome. Louvemos ao Senhor, porque até aquele que se rebelou, o Leviatã, a saber, o príncipe das trevas, ou o diabo, Satanás, até ele foi criado pelo Senhor e só agirá enquanto nosso Deus permitiu. Só para esclarecer a você, quando ele foi criado como anjo, como mensageiro. Depois ele se rebelou. Aí ele passou a ser maligno, mas foi o Senhor quem o criou como mensageiro para a sua glória. Infelizmente ele se rebelou, levou um terço dos demônios e hoje ainda as pessoas também se rebelam. Não se rebele contra o Senhor, não se rebele de modo algum, não siga o príncipe das trevas, porque ele foi criado pelo Senhor e só agirá enquanto o nosso Deus permitir. Quando o nosso Deus disser chega, acabou o tempo da espera e você pode frutificar. Você foi umedecido, preservou a água, buscou com as suas raízes profundas a umidade lá no fundo, no âmago do seu ser, e o Senhor te dá a vitória por causa disso. Louvemos ao Senhor, que nos providenciou o alimento e as condições necessárias para a vida. Louvemos ao Senhor, que dá o sopro da vida e espalha a sua glória pela eternidade. Cantemos louvores ao Deus eterno. Enquanto estamos vivos, cante louvores, irmão, irmã, cante louvores. Cantemos em toda a nossa vida, abundante e eterna. Eu dizia hoje à tarde e repito agora para todos: aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Então cante louvores, porque o Senhor é quem tem no seu controle o sopro da vida, vida abundante e vida eterna. Que o Senhor se alegre com as nossas canções, sobretudo com o testemunho da nossa vida. Louvemos ao Criador, que há de retirar todo o mal da terra e exterminar para sempre os pecadores que não se arrependerem e não confessarem a Jesus como único Senhor e Salvador. Louvemos ao Senhor com todo o nosso ser, porque Ele é Deus, eterno e digno de louvor. Meu irmão, minha irmã, eu encerro com essa afirmação: louvor ao Criador, todo esse salmo. E a última oração que eu deixo com vocês nessa palavra pastoral: louvemos, louvemos ao Senhor com todo o nosso ser, louve com toda a intensidade do seu ser, do seu pensar, do seu agir, do seu falar, do seu sentir. Louve ao Senhor com todo o teu ser, porque Ele é Deus eterno e digno de louvor. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe e eu espero que esse salmo fale poderosamente ao seu coração e você louve ao Criador. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, Criador do universo, e o poder, a labareda de fogo do Espírito Santo seja sobre nós, nos fazendo também, como os anjos, labaredas de fogo, a fim de que todas as pessoas tenham a oportunidade de saber que Deus é o Criador. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, sobre todo o universo, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.